Maria, Papa Romeo, X-Ray, Papa. Papa Romeo, X-Ray, Papa, bom dia para o senhor. X-Ray, Papa, encontra na posição 3 de Romeo, do pátio 3. Solicito autorização para reboque para a posição 3 do pátio 1, no pátio principal. Papa Romeo, X-Ray, Papa, autorizado, reporte para ingresso no pátio 1. Positivo, positivo. Reportarei para ingresso no pátio 1. Alfa Romeo X-Ray Papa autorizado, ingresso no pátio 1, reporte ao término. X-Ray Papa ciente, liberado passagem e ingresso no pátio 1 até a posição 3. Reportará no final do pushback do reboque. Papá, prossiga. Eu só informo a sinal do negócio que após uma demora aqui para... Muito obrigado, tenha um bom dia. Sim, isso, bom dia. AD51, bom dia. Confirmando a decolagem da pista 17. Seixo, Oxenemia 251, autorizado para Guarulhos, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, letra Motiva, curva direita após decolagem pista 17. Responder 5537, frequência do controle Salvador, 119.8. Chanel 6251 correto, portal 9, chama o trampo para prospecto, seu amigo. Salvador, Mike Yankee, oi? Yankee, oi, prossiga. Mike Yankee, oi, que encontra-se estacionado na remota 13. Solicito atualização de rebota até o gate número 5. Tem que o isso autorizado nisso do reboque, reporte ao término portão 05. Mas tem que o isso autorizado a reportar ao término. Salvador, Salvador, Mike Yankee Whisky, reporta aeronave estacionada no gate número 5. Um bom dia, graças. Bom dia. Direcionar, chame para o táxi, chame 6251. Camarada, a primeira é a 75. Tem condições? Afirma, a 10 está aberta? Negativo.